um ser muito poderoso junto a mim. Quando orando, sou feliz, pois este ser cuida de mim. Quando orando, quando orando, sinto a presença de Deus. A minha alma se alegra em Jesus. Tenho forças para lutar contra o mal. Sou guiado pelo Espírito de Luz. Mesmo que seja provado a minha fé, vitorioso vou as trevas dissipando. Eu bem sei que tenho forças lá do céu. Quando orando, sinto um ser muito poderoso junto a mim. Quando orando, sou feliz, pois este ser cuida de mim. Quando orando, quando orando, sei que tudo se transforma. A doença desaparecerá. Os problemas que enfrento nesta vida, quando orando, meu Jesus resolverá. O bom mestre nunca deixa-nos a sós. Se estivermos em tudo vigiando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando orando,